usando o corre certo. O bom ficou pro passado e a maldade no concreto. Expresso meu dialeto pra que um dia vire hino. Mensagem não é notícia pra malícia de um menino. Essência material, mas mesmo assim alguma instiga. Interno boceja calmo e ao redor só vejo intriga. Eles brigam, vejo briga, minha brisa esfaqueada. Fortalece, me apego, estranho, cê não dá nada. Como seria se estivéssemos juntar os que foram? Talvez por isso haja ódio por baixo do gorro. Talvez eu perca essa vontade de viver. Mas tô de pé, não vou dar ré mesmo que eu vá enlouquecer. E esperanças perdidas, bilhetes de mega sena. Dinheiro traz revolta, revolta gera problema. Vivendo igual rato enjaulado preso no sistema. Me jogo em cima das batidas antes que eu me arrependa. Eu tô pronto frente aos tontos que desmonta por mulher. Sem desconto eu ganho ponto no confronto os meus de pé. Pagando de usar em bolt correndo do submundo. Águas correm mansamente aonde o leito é mais profundo. A união é de responsa, ambição do sonho sombra. Meu enredo é sem desprezo sob a capa da lisonja. Vivendo hostil, festa acabou, luz apagou, povo sumiu. Noite esfriou, clima fechou, tudo horror, cenário Brasil. Marchando sem direção, sem rejeição, dor natural. Cinzento é o pensamento, sofrimento é opcional. A cada qual seu elemento, atento, desperto próprio. Emoção loucão de cara, no peão cê não repara. Minha fé sem monumento, barulhento é bem notório. Da missão, razão, tomar a noção, é espécie rara. Deixaram nós se envolver, eu te avisei. Segura, não importa o que aconteça, é minha vida pela tua. Deixaram nós se envolver, eu te avisei. Segura, não importa o que aconteça, é minha vida pela tua.